Portal do Arrocha. Meus parceiros Léo e Abel, tamo junto, hein? Galera da Pajussara FM. Toca o riguinho. Abre o jogo, acabou. Pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, me entreguei meu coração, mas você machucou. Noite do meu lado, fico aqui imaginando. Mas como eu pude cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você, me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você, me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Meu parceiro Guri Levada, Tinho Produções, tamo junto. Arrocha, Cuiguinho. Abre o jogo, acabou. Pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, me entreguei meu coração, mas você machucou. Noite do meu lado, fico aqui imaginando. Mas como eu pude cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você, me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você, me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Alô, meus parceiros, Flavinho Moda e Namacílio, Pro Audio Studio, tamo junto, hein?